Me importa wants is no notion. My body feel the groove. She's messing with my mind, but this is so good. I'm feeling so excited, just watching you to move. I really, really want you, and I know you want me too. Teve Zonato e Bruno Mota, Factory Ebo Live, Slow Motion, O Forasteiro, Dre Guatzelli, Captain Hollywood, Factory Sinclair, More and More, Candy and Fitch, Kids Nation, Vocal Heads, Factory Tyler Maturo, Sunrise, Sense Chord, Stare Into My Eyes. Começamos a sequência com DJ Marcandi, Factory Paul Murriá, El Condor Passa 2019. No próximo sábado você confere mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge, a partir das 22 horas, semanalmente na Rio Sul Rádio. Boa noite. Duas horas e 36 minutos.

Rádio.